Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo, chegando na sua sexta-feira. Que maravilha, um finalzão de semana aí, gente. Hoje, sexta-feira, dia 5 de fevereiro do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pelo carinho da sintonia. Muito prazer, sou Silvio Ferraz. E a partir de agora, te faço companhia com o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. É o Central do Sertanejo. De segunda a sexta-feira, fazendo sucesso, né? Muito prazer, um prazer enorme, galera. Olha, hoje eu vou aí com uma hora de sucessos, né? Muita informação também passa por aqui. Você que tá na sua casa, tá no seu carro, tá no trabalho, aonde você estiver ouvindo a sua rádio preferida, seja muito bem-vindo, tá bom? Vou começar falando aí do Eduardo Costa. Hoje, sexta-feira, você sabe, né? Tem aí daqui a pouquinho uma recordação daquelas, que eu não sei qual é ainda, que agora eu tô deixando pra descobrir junto com vocês, né? E também tem as 6 mais tocadas da semana, que já a gente vai descobrir aí quem ficou na sexta, na quinta, na quarta, na terceira, na segunda e na primeira posição. Vou falar pro Eduardo Costa, então. Eduardo Costa grava novo clipe com a atriz da Globo. Olha o Eduardo Costa, terrível, né, gente? Parece que Eduardo Costa está definitivamente disposto a tentar repetir o sucesso com o clipe Sapequinha, que fez a internet, né? O cantor gravou na última terça-feira, dia 3, o vídeo oficial da música Pronto Falei, que faz parte do CD Vivendo e Aprendendo, lançado em 2015 pela Sony Music. Para reforçar a divulgação e a qualidade das imagens, o cantor contou com a participação na música da atriz Juliana Kinnusti. É, a Juliana se destacou nos trabalhos de teatro e também na Rede Globo. Em 2015, ela viveu a personagem Maria Beatriz em Malhação. Olha o Eduardo Costa aí, né? Ele aposta no corpo dele, né? Que ele gosta muito de malhar, de estar bonito, de estar bacana. E também aposta na mulherada bonita pra fazer sucesso, né? Tá certo. Eduardo Costa chegando no Central do Sertanejo. Sapequinha. Ô, oh, Trezinho, bora brincar de fazer besteirinha comigo. Ah, meu Deus, lá vem mais um. Pensa no trem doido que é gostoso. Hoje não tem choro nem me quer. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Pensa no trem doido que é gostoso. Hoje não tem choro nem me quer. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não dou mole, não, não dou mole, não. Ela vai ver que o caipira tem pressão. Eu não dou mole, não. Eu jogo ela nos meus braços, grudo ela no peito e tá feito um regaço. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Pensa num trem bom, que trem gostoso. Hoje não tem choro nem me quer. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Pensa num trem bom, que trem gostoso. Hoje não. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver que o Eduardo tem pressão. Eu não dou mole, não. Eu jogo ela nos meus braços, grudo ela no peito e tá feito um regaço. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor.

eu te beijar. Central do Sertanejo. Ela não é lá de Paris, mas nem precisa ser, porque ela é toda perfumada, toda chique, meu bebê. Gosta de Chanel, Louis Vuitton e de Ray-Ban, e agora mesmo é me ver pegando fogo em sua cama. Ela tá louca, amor, dá um veneno. Se você continuar, eu vou ficar querendo. Tá louca, amor, dá um veneno. Com esse tal de ulala, cê tá fazendo ulala, ulala, uô, uô, dançando e fazendo amor. Eu disse ulala, ulala, e vai, essa noite eu quero mais. Ulala, ulala, uô, uô, dançando e fazendo amor. Eu disse ulala, ulala, e vai, essa noite eu quero mais. Ei, meu parceiro, hein? Agora é sua vez de fazer o ulala. Quebra tudo, é comigo. Precisa ser, porque ela toda perfumada, toda chique. Gosta de Chanel, Louis Vuitton e de Ray-Ban. Adora mesmo é me ver pegar fogo em sua cama. Ela tá louca, amor, dá um veneno. Se você continuar, eu vou ficar querendo. Tá louca, amor, dá um veneno. Com esse tal de ulala, cê tá fazendo ulala, ulala. E fazendo amor, eu disse ulalala, ulalala. E vai, e vai, e vai. Ulalala, ulalala. Uô, uô, dançando e fazendo amor, eu disse ulalala, ulalala. E vai, e vai, e vai. Som de Cléo de Bar, ulala, é sucesso, gente, é Central do Sertanejo, é sexta-feira, finalzão de semana, hora e desejo pra você, pra todo mundo que tá ouvindo Central do Sertanejo, né, pra sua família, pros seus amigos, um final de semana cheio de energia positiva, de coisa boa, né, e maravilha, muita amizade nesse final de semana, bom demais, né, passar o finalzão de semana com a família também, olha que maravilha, tá chegando aí, né, o carnaval, e beleza, carnaval, já estamos aí no ritmo de carnaval, né? Muitos grupos sertanejos vão se apresentar e já se apresentaram aí no Carnaval de Salvador, no Carnaval do Bomba na Bahia. E coisa boa! O intervalo vem. Daqui a pouquinho eu volto com mais Central de Sertanejo. Mais informações, vou falar aí do Marcos e do Belucci, essa música tão feliz que acabou de tocar aqui no Central de Sertanejo. Vou falar pra você um pouquinho dessa música. E também tem recordação. Tem as 6 mais tocadas da semana. Tudo isso pra você, daqui a pouquinho. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo de volta na sua sexta-feira. Agora trazendo pra você recordação. É hora daquele momento retrô, né? Que toda sexta-feira você curte aqui no Central do Sertanejo. Agora tem Pedro e Thiago. Quem lembra da dupla Pedro e Thiago, né? A música é Parei com Você. Muito bacana. Te dei o mundo, mas você não entendeu. Ainda tinha muito pra te dar. Você bem sabe que o erro não foi meu. E dessa vez não dá pra perdoar. Apaguei o teu nome do meu celular.